Ok. Cuidado com a planta, ela vai te pegar. Cuidado com a planta, ela vai te pegar. Olha a boca dos meninos zica. Olha a boca dos meninos zica. Olha a boca dos meninos zica. Caso na alvoroço, ainda dando as chica. É a banca que canta, não desfaz, adianta. Quer falar, então levanta, é a mesma distância. É a banca, né? Os meninos quer. São é zica, é? Me siga se quiser. Tremor no meu pé, um é um de fé. Palavras são palavras minhas, mais ousada é. Faz o que fazer, sem dizer o que fazer. O chão vai tremer, se pedirem pra tremer. O E1 vai ser, nem que tenha que perder. A banca vai ter, se quiserem se meter. Segura a sequência dos moleque, agora cê sabe, não esquece. Passada, passada, nossa leve. Perdi, menino, só no lago mestre. Tranquilo, eu tô sem estresse. E1 tá chegando, a banca vem pela aqueles que prevalece. Olha a banca dos meninos zica. Olha a banca dos meninos zica. Olha a banca dos meninos zica. Caso na alvoroço, ainda dá rastica. Segura o flow da minha banca, é só rajada, bem, bem. Estilo único, doidão, ha. Ninguém tem, as mina querem endoidar. Só chegar então, vem o que cê quer pra mim, tio. Quero pra você também. Então abre espaço que a minha banca tá passando, tiozão. Enquanto fala mal, eu curto a vida, celebração. E a tiazinha vizinha fala que nós é doidão. E briga com a filha enquanto ela escuta o meu som. Mas tudo bem, eu nem ligo. Eu vou fazer o quê? Cê é do meu lado que a sua filha quer aparecer. Cê é as batidas do meu som, faz ela se mexer. Cê é do jeito que eu falo que faz ela se perder. A banca dos meninos mal, atração de mulher. Minha boca rouba a cena, todo diz snap. Nós fala pros inveja e já mete o pé. Sei que cê me odeia, mas sei que a sua mina me quer. Não ligo pro que fala, a caminhada continua. Cê brisa tanto na minha vida que esqueceu da sua. Não sigo lei, mas também não perco a postura. Cê quis me ver cair, tô de pé, então segura. E comanda aquele que fala demais. Critica meus sumas igual e não faz. Se liga, rapaz, aqui tá essa gás pra você chegar no meu nível jamais. Ei, hey, eu sei cê me critica, mas sua mina quer andar com a banca dos meninos zica. Olha a banca dos meninos zica. Olha a banca dos meninos zica. Olha a banca dos meninos zica. Caso na alvoroço, ainda dando as chica. E1, então segura.